essa rima não é tão rica, mas chega a ser rima rara. Ela também não é tão pobre, mas chega a ser forte e preciosa. Somos versos mais que prosa, somos todas muito caras. Esse é o projeto Arret. Poetisa nordestina com orgulho pernambucana, da terra de Aruanda trago as guerras de lanças, da arte mamulengo, violeiro, cantador. As margens desse rio o povo contempla, meu senhor, de ser caixão rachado, calejado pelo tempo. Meu nordeste amado, trago a bandeira no peito, na memória, na conquista, na levada e na batida. Viola e aboio me instiga noite e dia, da fala arrastada a terra do repente. A rima que instiga no meu peito, sou que treme, caminhada dura que corrói nossa estrada. Convivo e vivo uma batalha diária, com certo alarde trago a arte de primeira. Ornamento ideal que inflama e incendeia, o tempo cansado de acertos e enganos. Lágrimas do tempo avisa um novo plano, meu sustento provado de manguezal canavial. A arte que pulsa no nordeste não é sem igual, minha terra abençoada por Deus, nosso senhor. Trilha sonora do nosso povo, Luiz Gonzaga já cantou. Terra de Aruanda, povo que no seu seio mama. O meu Pernambuco tem a sua chama, no que você acredita, pelo que realmente lutar. Faça tudo que role, sentimento Pernambuco, caravana do conhecimento. Na história, passado, presente e futuro, foi colhido grande mais, rico fruto, mesmo na terra quente. Nosso solo serve de adubo, nordeste da pureza, nordeste um grande escudo. Belas mulheres na luta e na garra, arquitetas de uma grande e intensa batalha. Pés feridos no chão, rachado, sonhos perdidos no tempo, mas no peito pétalas e rosas desabrochadas. Nordeste, seguirei sempre com a frota, com as mais finas rosas e com as mais fortes prosas.